dia habitou no inabitar. Caminhar com os de verdade, lágrimas foram derramadas. E mostrou como é que faz, as migalhas sobrou também. Destino fere as feridas e corromper por mais de 100. Camas velhas que estão crescendo no arsenal do capataz. O amor está morrendo, o livramento se acha mais na poesia da favela. Que envolve beques, vielas, para os modas sem ideologia e um corte fundo na artéria. Só sangue contamina, desses tipos tem demais. Os rimavas por amor, agora vende o que faz. Decadência do mundão, sai de lá eu não sei não. Vive dando mancada na cara dura, facção. Revolução dos pretos loucos. De 12 e 38, a guerrilha é declarada. É mais profundo, é pique o poço. Pode vir o que passou. Preparado, Deus estou pra continuar a caminhar na Babilônia do selo. Pedimos glória a Deus pela família do Mindu. Passou mais de 10 anos que na terra nos deixou. Também foi o Juninho, meados de novembro. Pensei o menorzinho do CPX, cê tá sabendo. Tá difícil prosseguir, mas por Deus chegamos aqui. Das beras carregadas de munição que deixa saudade pro sistema evoluir. Catar te faz feliz, no final te ilude. Caixão lá pro fim da maldade. É pra ser mais ligeiro com as novas. Dignidade e lealdade. Sempre é preciso por aqui. Codinome CPX. Do fundão da Oeste, crime sempre. Aprendizado é preciso. Porque os sábios estão vivos. Dá sem fuga na barra. Auro refrigerado com duas PT cromadas. Então vai, vamos descendo a Brasil, né? Canto do muro, sempre ligeirão, né, tio? Atividade no carro ou na moto. Se vem com farol alto, até mesmo ele baixo, tipo. Até arrepia a pele do negro aqui. Mano, PC não se encontra mais aqui. Enfim, percebi que os versos choram sangue. Silêncio que respeita faz com a nove cuspe sangue. Só Deus e eu mesmo, PVR ao meu redor. Lá na Maria, na atividade, vários B.O. Lua, areia, todo nosso CPX, mesmo sendo ligeirão, só Deus sabe. E o meu filho foi aí que o passa me ligou de lá da cela. Zulu, como é que tá? E o campão, o que que pega? Cê sabe, né, crioulo, pro bang, né, pra você. O mundo gira rapidão e as consequências se paga aqui.